Pop Saudade. Reconhecido e aprovado em todo o estado do Pará. A verdadeira referência sonora da saudade. Bora começar na moral. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. DJ David. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Foram folhas com outono, mas ficou meu amor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém, nesta primavera, quero renascer qual flores. Que depois de longa espera, enche os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Pop Saudade. Quero abraçar com muito carinho o meu pai, DJ Sandro, já chegando juntinho, hoje aqui no Palácio, obrigado. Vai, garoto! Porém, nesta primavera, quero renascer qual o homem é bom. Que depois de longa espera, enche os jardins de cores. Meu parceiro Abacate, bora Abacate! E então vou comer... Pra cima, garoto! Tempo assim, tristonho. Só pra recordar. Vou de novo, vou amar. Vou tentar de novo um sonho. Ei, Palácio. Vou de novo, vou amar. Vou tentar. Pop Saudade. Pra cima, garoto. Já comigo, meu irmão. Pra que é o Pop? Só no comecinho. Onde está aquela que um dia tão apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Pop. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Tantos caminhos. Já no circuito. Eu sou eterno. Para Brito. Apaixonado. Pop Saudade. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Saudade. Tantos caminhos já andei. Meu parceiro Regis Pitbull, ele é sua primeira dama. Bora, Regis, um abraço aqui do David. Obrigado. De outras pessoas já gostei. Saudade, bora Palácio, bora que é o Pop,

O nosso casal bem de show. Já chegando juntinho, obrigado, viu? Valeu! Pop Saudade. A máquina do tempo. Pop Saudade. Jefferson, editor da sua comitiva, hoje aqui no Pop, o Jefferson. Peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance, você tem de novo que me aceitar. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Pop, pop, pop. Querida, e a nossa amiga Leca Fanática, hoje aqui no Pop. Bora, Leca! Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. Lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Você é tudo que eu quero, paixão minha querida, eu te adoro, te venero, estou apaixonado aqui por um amor que eu não consigo esquecer. Eu sou amiga Naná Pop, Gerada com a gente, obrigado, viu? Bora, Naná, olha o preto de saudade, bora, Carmen, outra vez. Como é que é? Noite de noite eu sonhei com você aqui por te querer. Pop, as minhas lágrimas não consigo conter, mas só amo você. Noite de noite eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, mas só amo você. Saudade. Pop Saudade. Onde andará o meu grande amor, que foi pra bem longe e não mais voltou. E como é que é? E eu fiquei só na tristeza. Alô, sol. Eu já segui o meu coração, encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Eu já guardei milhões de beijos, dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis me espera. Como é que é? Eu já guardei milhões de beijos. Quero abraçar com muito carinho o nosso parceiro Valmix e toda a sua comitiva hoje aqui no Pop Saudade, obrigado, viu? Bora, garoto! Alô, Palácio! Onde andará o meu grande amor? Pop saudade. E foi pra bem longe, não mais voltou. E eu fiquei só na tristeza. Pop! Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão. Saudade! E ver com a luz da beleza. Saudade. Chegando mais uma. Hoje é domingo, dia bom. DJ David. Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir. O nosso parceiro Rafael Saudade. Bora, Rafael. Banho de mar, bom, que bom. Saudade. Bronzeou. Vida, Lobrito! Bronzeou. O homem é bom! Show de cores, belo como a casa. Olha o meu parceiro Hugo, lá do Guamá, lá do setor do David. Pra cima, garoto! Traz a menina, traz um bom nome bom. Toma de chope, traz um papo legal. Muitos amigos pra mim. Saudade. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Eu abracei. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volte, meu amor, eu não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor. Sem você não sei viver. Eu te amo, meu amor. Não consigo te esquecer. Não esquecendo que amanhã, domingo, tem um Pop Saudade lá no Bar do Dinho, lá na Terra Firme. Já na segunda-feira, vamos até a Metrópole City Hall. E a segunda da ressaca, e é claro, o Pop Saudade chega juntinho pra fazer a festa. Vamos lá! Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber. O parceiro de Elton. Chamando. Já nada é com a gente, obrigado. Bora, Elton. Volte, meu amor. O homem é bom. Eu não consigo te esquecer. do Cineral, hoje aqui no Pop. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. O amigo Ed, bora cavanhar aqui. O homem é bom. No campo, outra data pra poder se enterrar. Pop. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, jogando outra data pra poder se enterrar. É Pop. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. O parceiro Hugão dos Varejeiros, hoje aqui no Pop Saudade, para baixinho. O nosso parceiro Sérgio, Sérgio do Val também, hoje aqui no Pop. Obrigado. Ia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Fala, Jairinho! Eu quero. O que tu quer, mulher? Um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. DJ David! Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração e um mundo de emoção, pois eu sou seu fã. E vem, e vem. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Nosso parceiro Maderito, lá da Gangue do Eletro, já chegando juntinho, hoje aqui no Pop Saudade. Obrigado. Contigo minha vida vai ser só pra palácio, pois nada faz sentido sem você. Três, D. Pop. Bora esquentar essa parada. Aqui é o Pop Saudade, Rubi Saudade, do 0800 da Saudade, aqui no Palácio. Pop Saudade. Amo a beleza dos teus olhos, amo teu jeitinho encantador, amo esse teu lindo sorriso, esse charme, essa beleza que aumenta o meu amor. Amo a doçura dos teus lábios, amo a luz que brilha em seu olhar. Moisés. Tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida. Bora, Kiko. Meu amor. Nosso parceiro Jay Moisés Costa, homem da Metropolitana, já

alisa os cabelos, tira o meu medo e conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo no sol ou em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Preferido, no meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido, no meu primeiro pulo, posso te apanhar. Opa, família! A gente chegando junto aqui no palácio hoje, junto com o Rubinho Saudade. A festa no 0800. E claro, nossa família invadindo o palácio. Gente, pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu bora chegar, bora. Preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Aí, covarde! DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Essa não, covarde! Opa! Coisa boa! A gente chegando juntos aqui no palácio, junto com o Rubinho Saudade. Receber esse público maravilhoso. Festa de hoje é Gera 800. Pode chegar junto que a portaria está liberada a festa toda. Para você curtir o som do Pop Saudade, o som do Rubim. E a gente juntos para fazer essa parceria gostosa, tá bom? Tem muita coisa para rolar. E o Pop Saudade chega junto. Pop Saudade. Bora pra cima então! Bora! Vai! Vai! Vai! Como sempre, olha. DJ Claudinho, a criatividade. A gente juntos aqui no palácio. Isso é você. Do Pop Saudade. 8 anos de emoções. Marcando presença aqui com a gente, as morenas, Sheila, Sol, Sargento Val. A gente recebe com muito carinho também, rapaziada, do Sideral Digital aqui. Os polêmicos da TF, a equipe Lambi Lambi, hoje fazendo uma visita. A gente deu uma passada lá pelo aniversário da matriarca, na moral. Meu amigo Coelho de Marituba. Agora falou, Paulinho. Agora eu tô fechado por cima aqui no Pop Saudade, hein? Beleza. Bora pra cima! Gisele das Morenas de volta. Fala, Gisele! Pop Saudade! Bora, Beira! Bora, Beira, com a gente! também é o DJ Valmir, ele, o seu grande amor, Baterito! Tá aqui com a gente, olha o Baterito! Naná por ali, hein? Naná e o DJ Elton. A Mociane! Olha a Ciane aqui no Pop Saudade. Pop Saudade. Os consumidores do Pop Saudade 3D. Dá valor, Brito da Pivina. Bora, Brito, bora, Coelho. Taxista tá com a gente também. Subtenente Jesuíto. Alô, Jesuíto. Só pra aquecer essa festa gostosa. Pop Saudade e Rubi Saudade juntos pra fazer essa festa, tá bom? A gente aqueceu. Agora é valendo. Eu faço o que você quiser. Pop! 3D! Não vou mais ficar tão louco. Morrer pouco. Alô, Palácio! Com esse tormento. Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Você sabe que não é amada. Não esquecer também, amigo Primo Light, ele é help. Vamos lá. Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Brito da App Vida. Paulinho Boy. Que tem tanta beleza. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar. Olha, Natasha. É das suas amigas aqui do Pop Sonés. Vamos lá. Com esse tormento. Fanática! Bora, Lega! Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Você sabe que não é amada, que alguma coisa está errada, e que a sua estrada da vida só leva a mim. Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir Maria e Conce, marcando presença aqui no Pop Saudade 3D. E não leve tanto. A mãe e a filha, olha, é muita hora. Venha reviver um amor que tem tanta beleza. Nosso casal 96, Fred e Garmin. A gente dá valor. Os viajantes do Pop, é Lodani. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Pop Saudade. Saudade, lá na TF, lá do Tiro, segunda-feira é Metrópole. Saudade. A Bera dá valor, bora Bera. Quem é você, vai? Quem é você que eu gosto tanto? Pop Saudade. Eu não consigo compreender. Às vezes sal, às vezes doce. Preciso decifrar você. Maliciosa, inocente. Anjo, serpente, eu sei lá. Às vezes me deixa doente. Mas tenho o dom de me curar. Olha o Zé Carlos da Pedreira. Temer quebrar a cabeça. Estranha luz do meu viver. A cada dia mais mistério. E mais eu gosto de você. Bora cavalhar aqui. Valeu, Ed. Eu quebrar a cabeça. Estranha luz do meu viver. Um dia desses eu descubro qual é a chave de você. Da Farga do Pop Saudade. Vamos lá. Quem é você que eu gosto tanto que eu não consigo compreender? Às vezes sal, às vezes doce. Preciso decifrar você. Maliciosa, inocente. Anjo, serpente, eu sei lá. Às vezes me deixa doente. Mas tenho o dom de me curar. Você é meu quebra-cabeça. Estranha luz do meu viver. A cada dia mais mistério. Bruno Light e sua esposa Help do Pop Saudade 3D. Você é meu quebra-cabeça. Estranha luz do meu viver. Um dia desses eu descubro qual é a chave de você. Pobre saudade, Rubi saudade. É hoje no palácio. Estranha luz do meu viver. Pop, a cada dia mais mistério. E mais eu gosto de você. A gangue do Arezzo. Aqui com a gente o Bob Soldat. Um abraço, covarde. Cantei a canção do amor. Ele, o Brady. Bora, Brady. Tive passar. Moisés também tá na área. Bora, Moisés. Mas não contive minha emoção. Amiga Paula, mercenária. Alô, Paula. Quero você numa transação. Me isso, olha. Bora, meu pop. Pop! Mas não contive minha emoção. Cholêmico e equipe Lambi Lambi lá no Cineral fazendo uma visita aqui no Pop Saudade. Sejam bem-vindos. Volte sempre, a casa é nossa. Vamos lá. Pop! Três dias. Tantas fantasias. Recebendo o parceiro Coelho lá na Guanabara, você é peixe nosso, sangue nosso. Falou, Paulinho, agora eu tô fechado contigo no Papo Solé. Quero ver. DJ Sando, pai do DJ Davis, parceiro DJ Davis, a Salamandra, o Nugão dos Varejeiros. Ed, sempre marcando presença aqui no Pop Saudade 3D. Quero você. Aí, Ed! Transação de amor. Chega de tantas fantasias. Vem dançar. Cola teu rosto junto ao meu pra beijar. Junta teu. Super máquina do tempo. Beijo mais chegando aí. Tá chegando o novo Pop Saudade. Chegou a Dorina. Bora, Dorina. Dorina no Pop. Então, vamos lá. Os pingos da chuva me levam ao passado. Momentos felizes marcaram nós dois lado a lado. Oi! Eu não sei por que tudo teve fim. Pop Saudade. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Amanhã a gente vai marcar a presença da Terra Firme lá no Bar do Dino, segunda-feira, Metrópole. Vamos lá, Manuela do Saltino tá aqui com a gente também. Um abraço, covarde. O Lutênio, Reginaldo. O Dene, o Reinaldo, Reis das Fugas. Tô aqui no Pop Saudade, obrigado. No peixe e toda a comitiva lá no Juruna. Alô, Helber! Alô, Primo Light! Vamos lá! Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Quero você nunca. Beto no Cavaco, B.O., Tia Vilga, tá aqui com a gente. Vou esquecer também a Adriana, Tia Gina e a Paula Cabeleireira, tá aqui com a gente. Vamos lá, vamos lá. Amor e loucura. É amor e loucura. É. Grupo Amor e Loucura. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura. Fala, Jair. E dos primos da Fá. Amor e loucura, amor, amor. Sinto-me presente em sua mente. Sombra que se faz além do dia. Pois me tem ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você. Um longo beijo. Bora, morenas. E a Gisele tá de volta, olha. Pois me tem ardentemente um sentimento barulho, aceso. Meu amor. Olha o Borboleta, ele o seu grande amor. Amor e loucura. Pop Saudade. Aí pra quem pediu, deixa o comecinho. Vem me ensinar como se amar. Faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu. Você só mexe a palma, cabeleireira. Te desejo. Você vai! Os Lunas, ele é a sua primeira dama. É amor e loucura. Amor e loucura. Sua esposa, só aqui com a gente. Chegou a Roberta Pobre. Alô, Roberta. Parabenizar também Silvia Matriá, galera que tá no berço hoje. Em continuação do seu aniversário aqui no Palácio dos Mares. Alô, Silvia. Segunda-feira tem mais dobre. Vamos lá.

DJ Rogério, Juliana, e também o Sérgio, comitiva lá no Guamá. Daqui, obrigado. Quando você voltar, eu vou me dividir contigo. Viver sem você, eu não consigo. Eduardo taxista. Olá, Eduardo. Tino do chapéu da Brandinha também. Alô, Tino. A expectativa só aumenta. A aparelhagem mais esperada de todos os tempos. O novo Pop Saudade 3D está chegando com novidades jamais vistas em maio. Novo Pop Saudade 3D. Você está no maior show audiovisual de saudade do Pará. Você está no novo Pop Saudade. A Super Máquina do Tempo 3D. A gente vai esquentando o clima gostoso. Hoje aqui no Palácio. Pop Saudade, Rubi Saudade, a gente juntos pra fazer essa festa gostosa, hein? E a gente agradece o carinho de todos vocês que chegam juntinho hoje pra curtir a festa do 0800. Quem é do Pai Sandu aí? Será que tem alguém do Pai Sandu hoje aqui no Palácio? Tem? Quem é do Pai Sandu? Sol do Grito! Tá também um fim nessa torcida do Pai Sandu, hein? Quem é do Clube do Rema aí? Vamos puxar primeiro o Pai Sandu. Pai Sandu ganhou de dois no aperto, mas vai melhorar. Quem tá botando fé que o Pai Sandu vai atropelar, joga o bracinho pra cima aí. Quem é do Pai Sandu aí? Quem é do Pai Sandu aí? Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai. Uma lista branca, outra lista azul. Torcendo o Clube do Remo aí. Só quem é do Remo, joga o bracinho pra cima. Só quem é do Remo, só quem é do Remo, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Remo, Remo, sai, sai da frente. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Como é que é? Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segura na minha mão, vai. Segura e forte a minha mão. Eu quero o grito das mulheres solteiras agora. Tem mulher solteira aqui no palácio, tem. Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vai, vai. O eu tô solteiro. O eu tô solteiro. Apoio aí, a sua lembra. Patriarca, está no berço hoje. Alô, Silva, obrigado pelo apoio. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. Marcelo Cama, Marcelo. Que vem, que vai. Que vai, que vem, que vai. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava xerecar. Nunca vi ninguém na minha vida. Essa gente do Val e doidando, faça o tag X, anunciou! Olha, Gisele, tá de volta, Gisele, fala, cheira! Vamos nos encontrar pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim, libera que eu tô aqui. Meia-noite, 58 minutos. Vou tocar minha saideira e baixar a bola aí pro Rubi Saudade. DJ Américo, DJ Jarino, pra detonar. 2:30, o Pop Saudade volta pra finalizar. E a gente agradece com certeza a todos vocês que dão valor no nosso trabalho e vem curtindo agora final de semana. E o novo tá chegando aí, gente, de maio. Novo Pop Saudade 3G, fechado, misturado. DJ Paulino Boy, Corvage. O experiente DJ Valdino e o nosso garoto DJ Deite. A gente juntos pra fazer a festa aqui no Pop Saudade, tá bom? Agora só quem é filho de Deus joga o bracinho pra cima aí. Só quem acredita em Deus solta o grito. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Vamos lá, família! Vamos lá, família! Vamos lá, família! Valeu, família! Preciso me entregar. Esse é parceiro, olha. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela. Júnior, o Mototáxi 3D da Saudade. É só dela, é só dela. A menina da janela. Sempre a me olhar. O Pop Saudade tá cada vez melhor. Eu preciso Pop Saudade. Falou, Palácio. Olha só, lembrando que amanhã, hoje, domingão, tem Pop Saudade no Bar do Dino, na Terra Firme. Você é nosso convidado. Segunda-feira, Metrópole. Vamos lá. Só pra ela, é só dela. Bora, Madeirinho, segunda-feira. Só pra ela, é só dela, é só dela, ela, ela, ela, ela. A máquina do tempo. Não adianta dizer que somos os melhores. Temos que provar. E você, você é a prova original do nosso sucesso. Saudade.